Você não precisará deixar de comer nada que gosta, não vai precisar fazer exercícios e todo o plano é montado de acordo com a sua rotina.